Jesus não tardará a sua igreja arrebatar, pois lhe na Santa Bíblia que ele vem pra nos buscar. Que gozo vou sentir ao ver seu rosto a brilhar e a nos dizer: vinde benditos de meu Pai que lavaram as suas vestiduras. Jesus.